Quero saudar o colega Telmo, a minha colega Sandra, integrantes da mesa, né? Uma saudação a todos os vereadores e vereadoras, os funcionários aqui e aqueles que nos escutam pelos meios de comunicação. Quero primeiro dizer de encaminhamentos que eu fiz. Nós soubemos da dificuldade que nós estamos tendo no nosso interior a respeito de transporte de ônibus, né? Na localidade do Distrito Entrepelado, também na localidade de Morro da Pedra e também na localidade de Alto Tucanos, que hoje não tem, né? Não tem essas linhas de ônibus. E recentemente a Citral paralisou uma linha de ônibus que tinha no Entrepelado, que ela ia a Santo Antônio da Patrulha, ela vinha de São Leopoldo e a Santo Antônio da Patrulha, mas Santo Antônio da Patrulha, a empresa Nordeste, ganhou uma licitação e proibiu a Citral de que, a partir da divisa, pudesse as pessoas adentrar no ônibus da Citral. A Citral acabou, então, sendo deficitária a linha, a Citral trocou por rolante pela 474 que vai a Santo Antônio. Mas estamos tratando com a empresa Citral para que retorne alguns horários na semana, para que, se não possa ser os horários que tinham, muito cedo, para quem vem trabalhar, que é um grupo lá de 7 pessoas, e eles estão arrumando alternativas, um dando carona para outro. Mas a comunidade em si precisa vir no banco, precisa vir fazer compras. A gente sabe que a localidade de Três Pinheiros, Arroio Grande, também não tem ônibus, então essas pessoas, elas acabam atravessando lá a estrada Luiz do Melado e vem no antigo campo do Maninho, ali na serraria, vem ali pegar o ônibus para vir a cidade atender as suas necessidades de banco e essas coisas. Então, a gente está trabalhando com a Citral e nos prometeram que a partir agora do mês que vem colocarão. Então, estamos acertando os horários com a comunidade. 3 horários, 3 dias, para que a comunidade possa vir até a nossa cidade. Então, na sessão da semana que vem, estarei anunciando esses horários para que a comunidade se prepare para usufruir desse transporte, que não é o ideal. O ideal é que estivéssemos vários horários de ônibus. Chegou Entrepelado, chegou a ter 8 horários de ônibus, quando tinha ligação a Santo Antônio. E aí depois, com a negativa de poder as pessoas embarcar a partir da divisa, enfraqueceu a linha, e isto faz parte. Então, essas são... Vereador Telmo, quero lhe parabenizar aí pela criação da comissão especial, e um dos primeiros trabalhos que a comissão pode fazer é que possamos viabilizar o refis, vereador, que nós temos pequenas empresas e microempresários com dívidas ao erário público municipal, e se eles não tiverem um parcelamento, vereador, eles não vão pegar o crédito que o governo federal está lhes oferecendo, porque ele está em débito e não terá negativa municipal para poder buscar esse recurso, talvez salvar a sua empresa. Então, já é uma das metas que a gente pode estudar. Sei que é um ano de eleição, que essas condições são proibidas, mas nós temos que ter a pandemia e nós temos essa necessidade. Que bom que todos os partidos, a maioria está nesta comissão, talvez a gente possa ter sucesso. Também quero solicitar que o município, o governo federal, está liberando recursos para a compra da merenda escolar. Mas nós não estamos tendo escolas, não estamos tendo aulas. Mas que o município pegue esse recurso, adquira da agricultura familiar e compre os produtos e doe para as crianças de família de baixa renda, que todas as professoras sabem quem são, que são cadastradas, para que nós, com esse recurso, possamos atender uma necessidade imediata da população, que é comida. Nós teremos aí o revés do emprego, que será gravíssimo no nosso país. Né? E também dizer que o coronavírus arredonda, já nos rodeia aqui. Gramado e Canela já anunciou que tem casos. Santo Antônio da Patrulha tem 7 casos. Graças a Deus nós não temos. Eu acho que as medidas adotadas no município foram prudentes, mas nós não podemos, temos que continuar vigilantes, porque nós não estamos imunes dessa doença tão grave que possa chegar até nós. Que estamos preparados, que os recursos venham para os 10 leitos a mais, que a gente não sabe. Cada dia diz que o pico é mais para frente e isso nos preocupa e nos amedronta. Nós temos que não ter medo, mas temos que respeitar e tomar as posições necessárias para prevenir a população, porque ela tem sido letal em alguns casos e nós queremos preservar a vida, que é o mais importante. Agradeço o tempo dispensado, desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus.